uma camponesa, sem campo, sem quintal, que canta debruçada ao sol da seara. Trigo da cara, sua tão debulhada, sei de uma camponesa, dança a noite na era, perfumada de avenca e feno, enfeitada de tomilho, canta com a expressão de quem vai ter um filho mesmo pelo coração. Esta cidade nunca se senta à minha mesa, nunca me leva à sua herdade para ouvir um trocadilho, para tornar realidade um sonho.